depois disto, pelas ruas de Jerusalém, preso, maltratado e humilhado também, seu olhar de amor a olhar ao redor, sua mãe a chorar. Está dentro.